2, decolada 44, retifere com controle em 1, 193, sinal 35. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, gol 1923, na posição D12, por que é estacionamento? 1923, enquanto eu tô aqui, fala, reporte pro taxi. É, chama pro taxi, 1923. Nós na sala de 4 meses, o leite é com 219. É com 219, a porta auto-ruído atrás, então 2259. Tem, sim. Tomador, bom dia, tá 3859, livrou, táxi e eco. 3859, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, na 3859. O Delta para táxi, chame torre frequência 1 no 8 do 95. Taxou 1923, 142 a bordo, 3052, alterando o leão. 1923, autorizado táxi via Alfa Juliette para correção. Via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 1 no 8 do 95, altímetro 1 no 0 no 3. Parte 1, no Índia Alfa, ponto de espera 1895 no 0 no 3, sou 1923, boa. Juliette, na 3259. 3859, mantente de Juliette. Alô. Solo Salvador, bom dia, 3304, 380 para Brasília, 590. Confirme quem chamou o Paulo. 3304, 380 para Brasília, 590. 3304, aguarde um minuto para cópia. Aguarde, 3304. na 3859, após a passagem do Boeing 737 da Gol, à sua frente, autorizado ingressar no pátio principal via Juliette para o gate 03. Juliette 03, na 3859. Tá 3304, pronto, cópia. 3304, pronto. Tá 3304, Salvador Brasília, autorizado em voo 380. Decolada pista 1-0, primeira curva à direita. Prefiro a saída Arbó, após Elefa, onde intercepta a posição no 7 até a posição Apino, após e rota do plano de voo. 5-0-5-5 no transponder, o controle 1-9, decimal 3-5. Tá 3304. Autorizado 380 para Brasília, decolada pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5055, controle 11935, aerovia Upper Zulu 17 até Apino e após conforme plano, da 3304. Confirma apenas o transponder copiado? 5055. Protegimento correto, após quando pronto, fracionamento pushback na 3304. Camarada pronto, 3304, obrigado. Papá, Lima, Lima, Fox, prossiga. Alô, 312, a Chené, 350 ao nível, informação curso novembro, 1 minuto cópia. 3 para novembro, aguarda no 4, 312. Papapá, Lima, Lima, Fox, na escuta. Sierra November. Salvador, Oxenai, 6225, posição 01 para pushback, acionamento. 6225, 01, portão, quadrado, equipe de sol, reporte pro táxi. Entrar para táxi, 6225. O Lima Lima Fox, o nível 230 é incorreto. Pode ser o 220? Confirme o pátio, a pista que decola. Cópia. Lima Lima Fox, Salvador, para Sierra November, Juliette Fox. 220 é o nível, plano Yankee, a 200 milhas Salvador, 200 milhas, cancele e prossegue visual. Decolada 17, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo após direto, aciona 5042 no transponder, o controle em 119.35, o Lima Lima Fox. Pedindo controle 119.35. 5 hoje, 10935, confirma apenas o transporte copiado. Pátio 5, já tem informação do POB autonomia? Afirmativo, 10895 para cima, táxi, bom voo. Salvador ground, good day, it's going 605 with November information, request flight procedures to Galeão International Airport, flight level 360. 360, November information course, go 1605, you are number 2, stand by. Ok, stand by, 1605. Oxenai 6312, pronto, cópia. Firmativo. Oxenai 6312, Salvador Recife, autorizado em voo 350, via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, prefiro saída Buca, transição Caju. 5053 no transponder, 6935 ao controle, Oxenai 6312. Salvador Recife, 350, Upper Whisky 58, decolada 10 curvas esquerda, Pucaru, saída transponder 4053. Controle 6935, 312. 7, duas correções. Primeira saída é Puca, Jamo, Jamo, Caju e o transponder 50 253. Cuca, Jambo, Jambo, Caju, Francoia 5053, como você já anterior, 312. Correto, depois quando pronto, pressionamento pushback. Pressionamento pushback, 312. São Salvador, TAN 33044, para puxa pressionamento. TAN 3304, confirme o portão. 04, para puxa pressionamento. 104, aguardo, TAN 3304, número 2 no setor. Aguardo, 3304. Número 1 é o Focusen da Avianca, puxando já quase a sua cauda aí. Ok, graças, 051605, are you ready to copy? Pega o acionamento do 4299-09. Azul 429909 é o portão, quando é a SEC de solo é o ponto pro táxi. Salvador Ground, go 1605, sorry sir, now we are on your listening. Ok, are you ready to copy? Affirmative. Go 1605, clear to Galeão, flight level 360. Take off on runway 10, right turn, dial departure later transition, after later fly direct pretty position. Bravo Romeo India Delta S, when you will intercept up Zulu 10 until his map position, after via flight road plan. Scock 5054, track and soft departure 119.35, Scock 5054. Okay, so the goal 1605 was cleared to Galeão Airport, flight level 360, by upper Zulu 10 until its map position. After its map position, route according to the flight plan. Take off runway 10, turn right with dial, departure later transition after later flight breed intersection. Call code 5054, control 119.35. Readyback is correct, this 10.05, report when you're ready to push back and stop. Ok, 1645, we advise for push back and start up, thank you. Salo Salvador, China 6225 para táxi, 80 bordo, 4 horas e 40 galinhas, Goiânia. Firma Dio 6225 da Oxené, via Índia, até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera chama 2895, altímetro no 0, no 3, bom voo. Via Índia, ponto de espera 2895, no 0, no 3, obrigado, a boa, China 6225. Da 3304, fazendo essa equipe de solo, após o Fokker 100 livrar a casa, tá livre no 04, reportando o táxi. Coronel, só aqui pedir solo, após o sol descendo da cauda, autorizado, puxa o acionamento, chama para o táxi, 3304. Salvador, Chanel 6225, ponto espera pronto. Chanel 6225, autorizado a linha de decolagem são a 0,060 graus, 089. A linha decolando 0,625. 320, 123, Ribeirão Preto, confirmando, 4299 da Azul. Confirmo. Táxi inicialmente até o través do portão 05, o altímetro 013. Até o través da 05. Mike Eco Delta, confirme por gentileza para ver, permanece 1-2. Gente, reporte no ponto de espera para ingresso, Mike Eco Delta, o Kenegal na 013. São 3663, 72 novembro, 2360 para Guarulhos, está pronto para Costa. Comando? 3663, 72 novembro, 360 Guarulhos, está pronto para Costa. São 3663, eu tenho 340 aprovado. Pronto, cópia ou aceita o 340 ou aguarda coordenação? Aceita o 340, está pronto. São 3663, estava do Guarulhos, autorizado em voo 340, decolada pista 90, primeira curva direita. Descida saída da El Leida, após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Alpes Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após a rota do plano de voo. O transponder 50612, o controle 119.35, TAN 3663. Autorizado para Guarulhos, nível 340, Bridge após Zulu no meio, Bravo até o Zulu, descente trigo, descente postos, decola da décima curva direita, saída da El Leida, após Leida Bridge, o controle após 119.35, transponder 50062, TAN 3663. O regimento correto é após condutor para acionamento pushback. Passará. Paulo Salvador, bom dia para o táxi 3604, POB 73, autonomia 5 horas, alterna Campinas. Confirma 3, alternado? Alterna Campinas. Estimativa está 3304, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera chama 2-8-9-5, altímetro 1-0-1-3, bom voo. Autorizado táxi a Índia, ponto de espera, cabeceira 10-102-95-3304, obrigado. Azul 4299 via Taxway Índia, seguindo o Airbus 320 da TAM como número 2, no ponto de espera chama 2-8-9-5, altímetro 1-0-1-3, bom voo. Ok, segue atrás do TAM, da 4299-4299. Tá firmo, bom voo. Pronto, mas que o tráfego está passando duna. Totalmente pronto, tem um tráfego passando duna agora. Gente, vento 090 graus, 079 está autorizado a decolagem, mas que é grosso. Dois Salvador, bom dia, 3304.090, pronto. 3304, além da cola de imediato? Positiva, além da cola imediata. Gente, autorizado ali, área de decola, pistão no zero, vento zero, 90 graus, 079. Ali, decola, pistão no zero, 3304. Pista 299, comando número 2, pronto. Gente, mantenha a posição, 4299. Torre Salvador, assinando a 319. Quem chama a torre? Assinando a 319. Xené 6311, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego, ingressando na 1-0, para a decolagem. Meia de tom, 3304. Autorizado a decolagem, vento 080 graus, 079, então 3304. Está iniciando, 3304. Delta decolado ao 04, transfere com controle 119.35. Transfere controle 119.35, Delta. 631, check trem, livre pouso, pressiona 0, vento 0, 8, 0 grau, 0, 8, 9. Baixado, travado, livre pouso, 0, acionar 3. 3304, decolada 05, transfere controle em 1, 19, decimal 35. 19, 35, pode ir. Confirma a parte que se encontra em pista de decola. Falando 7, então. Gente, igual a Washington, cópia. Salvador, Meia três um dois na dez, tá livre a postar. Decolada 107, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto. Controle 119, decimal 35, acione 5022. No transponder. Poderia colocar pessoas a bordo? O meu curso para assinamento de táxi, torre 1895. Paulo Sam 3663, a posição 2, puxa do estacionamento. Posição 02, leva 2 instantes para o pushback. Desculpa, não entendi, eu só para repetir. Vai aguardar um instante para o pushback, nós temos uma aeronave para iniciar o táxi e uma que está puxando no bairro do gate 05 para iniciar o táxi, ok? Afirmativo, então entendido, aguardar o TAM 3663. Controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom final de semana. Thank you. para o táxi Ocean Air, ilha 312-140 a bordo, 3 horas de autonomia até na Natal. 312 vai taxiar Delta Vest 06. Cruzada Delta através do 06, Oceania 6312. Delta através 06, minha 306. Próximo Salvador, bom dia, o trip 5. 221, entra. Vendo para a coordenação de parada com o Tripe, na parte 3, na parte 4. Gente, agora a distância, qual é a Tripe 5221? Jânio. Eu. Conserva, um abraço. Lester, um grande abraço. Ground goal 605, ready for taxi, with 178 on board. Julian, 3 hours, 23 minutes, alternating fuel this Campina. 6-0-5, Ruby Taxi via Rito 1, India, Alpha, on the road to Montreal, runway 10-195, QNH 1013. Okay, Canadian 013, clear for taxi via May, April, taxi India and Alpha, Virgin Shot, runway 10, so we'll contact tower 118, this is Mount 95, thank you, bye-bye. Xanem 312 vai prosseguir o táxi via parte principal, NJ Alpha, no ponto de esperada 10, chame torre 1895, QNH 1013, boa viagem. E táxi NJA Alpha 1895, Xanem 6312. Xanem 311 vai aguardar a passagem da aeronave da mesma companhia que está taxiando para o ponto de espera, após a passagem da mesma, está autorizado o ingresso na Juliette para o posição 08. Mas na minha companhia, Juliette, posição 8, 3. 3663, quando a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Oceané, a sua retaguarda está livre, puxa e pode estar. Após a Oceané, reporta o táxi para 3663. Vitória da Conquista 200, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. 5221 para Vitória da Conquista, autorizado 200, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após direto, Vitória da Conquista. Controle 11935, acione 5064. Autorizado 200, pista 10, saída. Após a decolar de curva direita, saída Arbor, desse é o estado de conquista. Poderia confirmar o transponder? Transponder 5064, trip 5221. Transponder 5064, 5221. 5221, planejamento correto. Transpondo para posicionamento. Camarada, para posicionamento. Salvador Oceanair, meia 312.010, pronto. 632, Alinhão e Manteve. Alinhão e Manteve, Oceanair, meia 312. 5 aos 16, controle 19, 1605, and airborne at 16 now, Salvador, 119, that's small 35. Ok, contact 119, small 35, thank you, bye bye. Decolagem autorizada, uma centena com 12 nós. Decolagem será 312, só no zero. Vezão na escuta, da trip? Na escuta, da trip? Aeroclube. Prato, da trip. Dois. Paulo, tá 3663 para o táxi com 174 a bordo. Altero Galeão com 355 de autonomia, 3 horas e 55. 3663, autorizado o táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 10014, boa viagem. Ativo com 1014, agora em dial, proposta 3129-5363, bom dia. Índia, pode táxi, 5221. Meia 312 aos 19, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, até mais tarde. 072, checou, 1012 nós, 1014, todos autorizados. 14, pista 10 fundo autorizado, 072, baixou o travão. Bom dia, tá 3663, está no ponto de espera da 90 pronto, visual para a navegação final. Três após o gol na curtíssima, linha de manter. Após o gol na curta, nem mantém, 90, tá 3663. 172, falso 21, direita 1219. Direito 219, 172. Talvez 43, alternando Salvador. Quatro pessoas a bordo? 43. 45 a bordo, autorizado o táxi, via parte principal, Engine Alpha no ponto de escorada no 0, Chime Torre, 1895, tem legal no 014, boa viagem. 614, parte principal, via Alpha, escorada no 0, chamada 322, boa viagem, bom dia, tchau. Bom voo aí, já. Deu certo aqui demais. Falou, bom dia, o verso 72, livrou? Chegaram 72, vai taxiar via Alpha, reportar antes do taxiway Juliette. Alpha antes da Juliette, 1072. Bom dia, T3859, na quartente com a November, no portão 3, quando possível 340 para Curitiba. Tem um está autorizado 360, aceita? Sem problema, 360. Tem esse agora, instante 4. Autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Juliette 06, 072. André 59, Curitiba, 360, pronto? Tá. 3663 aos 24, controle 1935, boa viagem. Na Curitiba, autorizado 360. Também se telefa, preciso 21, após conforme rota. Decolando 1-0, primeira curva direita, saindo a rua, após elefa, após interceptará o 1-2-1, e após voar conforme rota. Controle 1-1-9, decimal 3-5, acione 5-0-6-3. 3-6-0, elefa por 1-2-1, depois conforme plano, decolando 1-0, curva direita, árvore, elefa depois conforme plano. 19-3-5, controle 5-0-6-3 do transponder. 1859, fechamento correto, flash plano para funcionamento. Deu para. Decolagem autorizado, uma centena com 8 nós, ajuste no 013. Autorizado decolagem para 221 no 0. 5221, Tidil 2000, curva da direita. 1935, aos 28, 5221, boa viagem. Obrigado, bom dia. Siga, Zulu. Também para o cruzamento da pista 17, Lima Cruzou. Sim, prossiga. Sim, antes, tudo bem, sem problema. Para, puxe bem cancelamento, TAM 3859 no 3. O 3 está livre, pode táxi. Chama táxi. Cada Lima Quilo Zulu vai chamar a Fórmula 219 na Lima. De Salvador, é o Gol 1888, passou. Sul externo, baixar, travado, avistando. 888, livre pouso, 080 graus, 10 nós, do ajuste no 013. 888, livre pouso, obrigado. Autorizado uma centena, decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, oposto direto, controle 1-1-9, decimal 35, acione 5071. Correto, poste todo o plano para acionar. Táxi, o teu 3859, Campinas, 4 horas e 15, 164 a bordo. 164 a bordo, podia confirmar a autonomia? 15, 4 horas e 15. 30 do táxi, BNG Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1895, QNH 10 no 3, boa viagem. BNG Alfa, ponto de espera 1895, 1013, obrigado. 38, 1135, direito 1219. Direita, 219, boa noite. O Salvador, bom dia, voo 1888, liberando a ponta. 1-8-8, vai dar que ser a Vialfa, reportar o Juliette. Gente, prossegue Vialfa, chama de Juliette, 1-8-8-8. Torre Salvador, está 3859, com espera da 10 para 1. Salvador, está 3859, com espera da 10 para 1. 3859, alinhar e decolar, uma centena com 12 nós. Além e decola. Autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. Livre ingresso Juliette 04, boa noite, 88. Livre, chame táxi, Lima, Lima, Fox. Salvador, Oceania 6319. 6319, Guarulhos, ciente da informação, Oscar. Oscar, afirmativo Guarulhos. Guarulhos autorizado 360, Vieira para Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCD Drive, após conforme rota. Decolodão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 19.35, acione 51.05. Guarulhos 360, AP Zulu 16, PHZ, Drive, conforme plano, 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 19.35, 51.05, transponder, 6319. 370, Porto Seguro 340, pronto. Seguro 340 autorizado, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após direto Porto Seguro, controle 119.35, acione 5111. Seguro aprovado, rota decolão da 10, Dael, Leda, Leda, Porto Seguro, 1935 ao controle, 5111, transponder, 1073. 1073, após decolar, essa primeira curva será à direita, ok? Sim, a curva à direita. 0073, procedimento correto, passando para o estacionamento. Cortarei.